Caro ouvinte, informamos que apanhamos uma máquina do tempo e só paramos nos anos 60. Anos 60. O melhor da música feita nesta década, a partir de agora. São 60 minutos com os anos 60. Seja muito bem-vindo. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Anos 60 aqui no canal 2 da Rádio Interweb. Ora, devido a um atraso excessivo na publicação desta emissão, vale a pena referir antes de tudo que a mesa se encontrará disponível até à próxima terça-feira, dia 28 de março. Aliás, 27 de março, peço desculpa. Portanto, poderão descarregar este programa até à próxima terça-feira, dia 27 de março. E portanto desfrutar então das grandes músicas dos anos 60. Enfim, foram limitações técnicas, mas ainda assim cá estamos, já a dar conta delas, como aliás tem vindo a ser conhecimento. Esta é a edição para domingo, dia 19 de março, aliás, dia 18 de março, isto hoje está complicado, quantas datas, dia 18 de março era a emissão deste domingo, que entretanto já passou. Ainda assim, vamos aqui trazer músicas dos anos 60, neste caso do ano de 1969, que era o ano que faltava e que não estava inicialmente previsto, mas eu decidi brindá-lo com este ano e ao longo da emissão o ouvinte irá perceber porquê é que eu decidi trazer estas melodias. Bom, vamos começar desde já com a primeira sequência de três temas para ouvir em primeiro lugar a música de Mary Hopkins. O tema chama-se Goodbye e é a primeira melodia que vamos ouvir na edição de hoje do Anos 60. Para ouvir também, logo depois, a música de Stevie Wonder, chama-se For Once in My Life. E para ouvir também, para terminar esta primeira sequência, a música dos Bee Gees, Don't Forget to Remember. São as primeiras três que vamos ouvir nesta edição de hoje, do ano 60. Recordo mais uma vez que está disponível até à próxima terça-feira, dia 27 de março, devido ao atraso enorme com o qual a mesma foi disponibilizada. Vamos à música então. Ficamos desde já, como disse, com Mary Hopkins e o tema Goodbye. Tomorrow I will leave to go away.

Já de volta. Ora bem, ouvintes, devem estar a pensar, então, mas porquê que escolhi o ano de 1969 para esta edição? O motivo é simples. Já devem ter reparado que temos aqui grandes nomes, nomes que ficaram para a história do mundo da música. Desde logo, e não são os únicos, atenção, desde logo Mary Hopkins, Stevie Wonder, Bee Gees, Tremulous e os The Who. Em 6 nomes que ouvimos aqui, 5 deles são históricos. E se quisermos até especialmente 4 são realmente históricos. Não são os únicos, mas a verdade é que o ano de 69 foi ou o nascimento ou a cimentação da carreira de muitos destes nomes. Alguns até já vinham de antes, mas já eram conhecidos. Ou seja, o ano de 69 foi o ponto de encontro de grandes estrelas. Aliás, temos aqui mais duas. Na próxima sequência, era que tínhamos 3 músicas, mas especialmente uma, inclusive, foi um grande nome no mundo da música. Já lá vamos. Primeiro vamos ficar com Mart and the Vandellas. O tema chama-se Dancing in the Street. Por vir logo depois, The Boxer, de Simon and Garfunkel, o tal nome histórico que aqui falei. E se quiserem, ainda podemos incluir aqui o tema de Lulu. O tema chama-se Boom Banga Bang. E é um tema lindíssimo este. Vamos ouvir então estes 3 temas e eu volto depois de um breve intervalo. Quero dizer-lhe, então, estimado ouvinte, a continuação de uma ótima noite na companhia do Canal 2 da Rádio Interweb. Eu volto, então, daqui um bocadinho depois do tradicional intervalo, digamos assim. Conte comigo daqui a alguns instantes. Até já! Thank you.

Música rock ou música alternativa? E que tal as duas juntas? Então viaja com o Carlos Cruz até à Subcave, onde vais encontrar as melhores sonoridades, os ritmos mais elaborados de todos os cantos do mundo. Subcave, todas as segundas-feiras, às 10 da noite, no canal 2 da Antena Web. Target Brasil. Sabe o que é? É o melhor da MPB no Canal 2. Todos os dias, de segunda a sábado, das 17 às 18 horas, o Canal 2 passa a exibir Target Brasil. São 60 minutos diários com a melhor música do Brasil. Target Brasil, de segunda a sábado, pelas 17 horas, no Canal 2 da Antena Web. Está de volta, estimados ouvintes. É verdade, já estamos de regresso para mais uma... neste caso, uma segunda parte. E mais 9 melodias. Por falar em nomes históricos, os Foundation são um grupo que se seguem com o tema In the Bad, Bad Old Days. Eles abrem a segunda parte desta edição de hoje do Anos 60. Por ouvir também The Beach Boys com o tema Breakaway. E depois vamos ficar com a música Suspicious Mind de Elvis Presley com os Jordanaires. São as duas primeiras de edição, aliás, são as três primeiras, da segunda parte da edição de hoje do ano 60. Já que estamos com mais três nomes históricos: Foundations, The Beach Boys e Elvis Presley. É por isso que eu digo, os anos 60 foram, ou melhor, o ano de 1969 foi o ano do encontro de muitas estrelas. Umas a nascerem, outras a começarem a brilhar, outras a consolidarem o seu brilho. Mas assim, todas elas foram estrelas para o panorama internacional e imortalizaram-se. Aliás, daí estar a ferir estrelas nesse sentido, no sentido de se terem tornado imortais. Vamos à música. can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can't go on together with suspicious. Depois de ouvirmos Elvis Presley e a sua inconfundível voz, agora vamos ficar com Love Me Tonight. Adivinhem só quem a canta? Tom Jones, isso mesmo. Por ouvir também To Love Somebody de Nina Simone, ou de Nina Simon. E por fim a música Bringing On Back the Good Times. O tema é cantado pelas Love Affair. São as três penúltimas desta edição do ano 60. Daqui a pouco regresso para aquelas que serão as despedidas desta edição deste espaço radiofónico. Desejo-lhe, estimado ouvinte, a continuação de uma ótima noite na companhia do Canal 2 da Rádio Interweb. It's late and I really must leave you alone. But you're good to hold and I feel such a long way from home. Yes, I know that our love is still new, but I promise it's gonna be true. Please let me stay, don't you send me away, oh no, no. Oh, tell me, baby, that you need me, say you'll never leave me. Love me tonight. Hold me now, my heart is aching, and until the dawn is breaking, love me tonight. Something is burning inside. You out of- of my sight, darling. Love me tonight. Waited so long for the girl of my dreams to appear, and now I can hardly believe that you really are here in my arms you belong. How can this feeling be wrong? Darling, be kind, for I'm out of my mind over you. Oh, tell me, baby, that you need me. Say you'll never leave me or love me tonight. Baby, now the pain is stronger. I can't wait a moment longer. Love me tonight. Something is burning inside. You out of my sight, darling. Love me tonight. Let me love you, baby. Let me love you, baby. Let me love you tonight. Love me tonight. Here with me, bringing on back the good times. E já estamos de regresso, depois de vermos então a Love Affair. Agora vamos fechar esta edição do anos 60 com mais três temas. Na próxima semana, antes de mais, deixe-me dizer que a emissão voltará a ser variada, quer nas músicas do Reino Unido, quer nas músicas, portanto, em geral, não é? Em termos de anos, em termos de países, enfim. Bom, vamos ficar com os Archies, o tema chama-se Sugar Sugar. Por ouvir também Gentle On My Mind, do Dean Martin. E, por fim, a música de Marvin Gaye. Marvin Gaye. O tema chama-se I Heard It Through My Grapevine. Aliás, My Grapevine, assim que está correto. Bom, a exceção dos Archies tiveram, quer Danny Martin, quer Marvin Gaye, tiveram uma carreira consolidada. Quanto aos Archies, tiveram uma existência muito curta aí, pelo menos que se tenha informação, não é? O que eu tenho informação. E o seu grande sucesso foi nitidamente, não há margem para dúvidas, este Sugar Sugar. Bom, e é então com eles que vamos fechar a edição de hoje do nosso Anos 60. Resta-nos já na tua condição de uma ótima noite e dizer-lhe mais uma vez que esta edição fica disponível até à próxima terça-feira, dia 27 de março. Tenho então, estimado ouvinte, a continuação de uma ótima noite e até ao próximo domingo. Fique bem e até lá. Sugar. Sleeping bag rolled up and stashed behind your couch. And it's knowing I'm not shackled by forgotten words and bonds and the ink stains that have dried up on some lines. keeps you in the back roads by the rivers of my memory, keeps you with a gentle on my mind. It's not clinging to the rocks and ivy planted on the columns now that binds me. There's something that somebody said because they thought we'd fit together walking. It's just knowing that the world will not be cursing nor forgiving when I walk along some railroad track and find. On the back roads by the rivers of my memory, and for hours you're just gently on my mind. Well, I dip my cup of soup back from the gherkin crack and cauldron in some train yard. My beard a rough and cold pile and a dirty hat pulled low across my face. Up hands round a tin can, I pretend I hold it to my breast and find that you're waving from the back road by the river of my memory, ever smiling, ever gentle on my mind.